Alô, DJ Anderson considerado! Balança! Sacode! Estremece, gordinho! DJ Anderson! Joga o bracinho pra cima, e doida, e vai na pressão, vai na pressão, vai na pressão, vai na pressão, vai na pressão, vai, bota, e vai, Anderson, é agora! Ai, agora é! Sopoma! Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos pegando como animales. Alô, meu! Se necessita reggaeton. Sem bebida pra cima, bora curtir na moral, bora! Mami, não pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos pegando como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, por hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no te viene con romanticismo. Curti com a minha equipe, hoje eu vou. Uhul! Minha equipe é no São Moraes que as novinhas não resistem. Mexeu com os pecíssimos, tu vai ver que é chapa quente. Alô, Mauri! Meu parceiro Anderson veio da Madrid direto com o Gordinho, meu irmão! Uhul! Os pecíssimos estão chegando e as novinhas estão querendo. É o São Moraes, o som do momento. Aqui tem nota de 100, pode vir que tá perto. Manda o Red Label, que hoje eu tô bebendo. Manda o Absolute, que hoje eu tô bebendo. Vamos ostentar, que hoje eu tô podendo. E é o que tá tocando as melhores do momento. Bora, colombiano, bora, colombiano, bora, bonito. Como é que é a fenda? Bora, ué! Mais tarde tem Tuxau a embarcar no bagulho vencedor. A putaria no pistão vai começar. Naquele pique, só couro brabo, me chamam de proibido, porque eu vicio rápido. Combinação perfeita, sete cerveja e maconha, a novinha viciou, tá tudo curtindo a onda. Bagulho anda, mas não dá condição. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Alô, DJ, qual é a parada? Parceiro Ailson Gomes, o Ender, o Edson Pinheiro, Juninho, Otávio, toda a galera detonando, meu irmão. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Dali DJ Anderson. Dizer pra você o quanto sofri. Só quis ser feliz pra você. Tio, segura que dia 20 aniversário da tropa da Aristide, meu irmão. O seu amor. E ele já confirmou. DJ Anderson. me dizer. Dia 19 tem aniversário das consideradas também, viu? Ainda eu saí com os anjinhos da farra. Parceiro de dia de Elsa aí. Bala de prata. Alanzinho. A gente mora de dia que aqui o bagulho é doido, meu irmão. Tamo junto. Eu acho que você já perdeu. Então, por favor, me entender. Que não quero mais você. Meu bora, Daniel, bora! Bora, Luan! Rodrigo! Jogo Manuel! Jogo com você! Me ouve! Vai, toma! Vai, toma, só dos pontos! Vai, toma! Vai, toma, só dos pontos! Vai, toma! Vai, toma, só dos pontos! Você. Bora, Luan. Próximo, Muni, vai. Seu cheiro ficou em mim, não consigo. Bora, Leandro Kardec, Brasil, Solamânia. Alô, Val, Rafael. Angel Tanak, que eu vou baixar o sonho agora, meu irmão. Lembra, Joey, quero ver. Sempre vou te amar. A gente tem tudo pra dar certo a cada hora. Eu sinto ser mais perto do mais. A nossa história começou de Daniel. Detonando é um show. Quero tudo de novo. Prometo te fazer. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Red Bull e Black Label. Tem whisky, Red Bull. Só roupa de gripe, ela é top. É o poder da ostentação. Curtindo o tuxau, o Mauri vai na pressão. Família, playboyzinho, as meninas ficam loucas. E vamos pro tuxaua, a pressão é do gordinho. As novinhas todas piram com a família, playboyzinho. Dinheiro pro alto, isso na boca. Com a família, playboyzinho, as meninas ficam loucas. E puxaua, a pressão. Bora, super cafezão, como é que é, meu irmão? Colombiano! Luciano Queiroz, o bagulho tá doido, meu irmão. E amiga Marcele Soares, alô Marcele! Vou na pressão, eu vou pra cima. Solta a batida que as novinhas tão. Dia 20, terraço! Lembro, traz o Xandão. Aniversário da tropa da Arentina, meu irmão! Que pode. Aí, Didi. Que tem novinha, se teu nome der mole, vou pegar tua amiguinha. Japa da mídia ao vivo no Face, o bagulho tá. Vai ter tuba comandando, pode trazer o uísque, trazer a tequila. Chama as novinhas pra entrar no clima. É a família GDR detonando na pressão. E pode trazer o uísque, trazer a tequila. Chama as novinhas pra entrar no clima. É a família GDR detonando na pressão. e pode trazer o uísque, trazer a Serunani, o Daniel, o Kelvin, Renato, Raí da Estrada Goiaba, também pra isso, né, mano? Tomando na pressão. Obrigado pelo carinho, viu? E olha, Três Goiaba, é isso mesmo? Trazer a tequila, chama a galera da Três Goiaba. Ô, Renato! É a família GDR detonando na... Gelson Boy tá na área. Na pressão. Acelarinho, saiu o novo integrante do Zanjinho na farra, tá na... DJ Franco Considerado, MC Ving e o DJ do Ilho das Produções. Cuidado com a rua, que a rua te pega, que pega daqui, que pega de lá. Cuidado com a rua, que a rua te pega, que pega daqui, que pega de lá. Dia 21 tem um gordinho de volta no cafezal. Rock de ladrão. Fazendo cara de mal. Eu sou mal, eu sou mal, eu sou mal. Parceiro Região da Nike, o Jefinho Bahia. Nicolas Pressão, Dinho. Eu sou mal. Meu mente. Mal, dos Penetra de Abaité. Alô, topete dos Penetra. DJ, isso não é legal. Eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal. Amigo Romeu dos Titãs, eu não sabe o Lohan pra cima. Acima do normal. Dali, DJ Anderson. Desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu, sou louca. Sexta-feira, dia 12, Social das Fantásticas de Abaidetuba, viu, meu irmão? DJ Wesley do Pop Show, Kelson Light, Gilvanilson, Anderson Considerado, até meia-noite ninguém para. Tive uma DR com o meu namorado, dancei de... Detalhe, viu, gente, a maior equipe presente vai ganhar 15 baldes de gelada. E pra eu parar com esse... Meu amigo Manuel, pra Nilson Anjinho da Farra. Tá o Rodrigo, o Daniel, o Luan. Itacau, toda a galera aí, né? Itacau. E as seguidoras, meu irmão. Cremosete já tá daquela liga, né, Cremosete? O parceiro 7, o Mamute. Cabeludo, Rafinha. Feição. Fala, Bezerra. A fortuna tá na... Tremidinha. Titacu, titacu. DJ Luiz da Night, DJ Luiz da Night, Sound Produções. É aqui meu DJ de Elson aí do Bala de Prata. E o Alanzinho também pra... Dá o alô da galera, dá o alô. A casa é nossa, o bagulho é doido. Bora pra cima, DJ Anderson! Festa bacana, gostosa demais. E a galera associada, o Anderson que arrebenta aí. E hoje, edição Abaitetuba. E é claro, eu, DJ, Edielson, DJ Gilmarilson, por ali com a gente também. DJ Lanzinho por aqui, pelo meu lado. E a gente vem fazer uma visita bacana hoje aqui na São José, o Anderson. Peça bacana, gostosa demais. Viu, valendo? Tá bagulho doido, maninho. Tá muito rock de ladrão, meu irmão. Rock de ladrão. Rock de ladrão. E olha, Anderson. Mandar um de abraço também o nosso grande parceiro, o Sérgio, do SS Lanche. Tá ali com a gente, nosso grande patrocinador também. Um abraço, Sérgio, pra você também com muito carinho. E ele traga a galera do SS Lanche por ali com a gente. Um abraço pra você com muito carinho. A equipe Palhação hoje que tá de famizada. A galera de Abaiquetuba hoje veio prestigiar associado DJ Anderson. Alanzinho, chega aqui comigo, Maninho. Fala como é que tá a parada aí, mais ou menos aqui, Alanzinho. Bora pra cima, garoto! Beleza, meu parceiro de Alson, com certeza! Sucesso total, social do Gordinho aqui no terraço! E a galera, com certeza, veio... Chegar, invadir o nosso terraço! Bora botar pra cima, não se considerado que... As equipes, os meus clubes, a galera... Que é pressão do Gordinho, maninho! E vai botando na pressão, e vai botando na pressão. Libera DJ, libera DJ, libera gordinho, pra cima, fora. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, puto chau aqui me espera. Fui, partiu, puto chau aqui me espera. Se liga aí, fui, partiu, puto chau aqui me espera. Alô, Melly, meu parceiro Félix aqui do ladinho, Salamânia. Dá o Dudu pra ali, só de bons, precisíssimo Rogério. Fui, partiu, amigo Cícero, Michel. Alô, Leleco, pra cima, meu irmão! Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp. Amigo Lucas, apagação! Eu vou ler, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência, eles deram risada e falaram: planos logo você? Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, puto chau aqui me espera. Fui, partiu, puto chau aqui me espera. Bato batidão, bata, bato batidão. Vambora pra cima, agora, pra cima, agora. Agora tô na festa sem você. Bora, Anderson! Obrigado, DJ. É nóis, viu? Meu parceiro Ramon, pra ali da família Gaspar. Olha a cerveja pra cima. Pra ali da Bialine. Toda a família Gaspar, obrigado pelo carinho, viu? Meu amigo Mateuzinho. Ele e a sua Luna Xavier, Lulu. Parceiro Alex também, o Diego, toda a galera aí. Obrigado pelo carinho, viu? Bora pra cima! Cadê a torcida do Paysandu? Dá um grito bem forte aí, ó! E a torcida do Clube do Remo! Bora detonar, meu irmão! Billy Brasil! E só quem é sincero Jogando, agora, pra cima, bagulho doido. É bagulho doido, rock sem pressão, não é rock, meu irmão. Vambora, fortuna, fortuna, vambora. Garotinhas da Fortuna, Aline e Aceri, Carol, a Gabi Dias. Fala, Laiane, um beijo pra você do Gordinho. Uhul! Meu amigo Michel, já avisa que dia 2 de junho tem a social da equipe Cachorro Louco. Então, já confirmando o Gordinho, dia 2 de junho, social do cachorro! E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Vocês estão prontos? Vira só as melhores, Fernandinho. Segura aí, Fernandinho. Uhul! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração, DJ Anderson. O gordinho no 18. Meu amigo Luana, aquele off copos, a Mandinha pra ali. Obrigado, Luan. O cara que fez os copos personalizados da Social, o Gordinho. Eu não vou lembrar, você é. Esse eu boto fé, viu, meu irmão? Com a equipe ficha 28 do tal, eu vou ficar. Amigo Cássio do Pânico, alô Cássio! Mas e você não vou lembrar, você. Japa da mídia, alô Japa! E com a equipe ficha. E aí, BZ? Tudo tal, Segura o 7 aí, tá vindo a 8, né? Foi a 9. É a 8. O que me fez sofrer? É muito rápido ele. O que me fez chorar? Gaval Rebelde, por ali também, galera de Barcarena, meu irmão. O colombiano, Jailson da Pedreira, meu parceiro de Carubé, por ali de boa. DJ! Alô, Fael! Betinho! Você também, viu, parceiro? Leandro Kardec, alô, Leandro! É, DJ Mel! Dia 3 de junho, a volta da equipe Pagação no Casarão da Saudade, pode crer. Eu vou deixar você partir. Volta com o chau, meu irmão. Tudo uniformizado, bagulho do. O que me fez chorar? Sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Já confirmaram o aniversário do parceiro ali pro Monter. Em junho te segura, viu, meu irmão? Medo de sofrer. Melhores DJs, melhores atrações, com certeza. Aniversário do patrão ali pro Monter. Visita toda noite. Bora, Vevé. Presentes que agora me confundem. E aí, Mateuzinho? Girafas abaixo. Segura o Lohan, alô, Paulinho. Marcinho. O Andrei da Nike aí, ó. Medo de errar. Leandro Joy. Um mais um nem sempre é dois. Matemática do amor. Sem medo, eu vou me ainda pensar que tudo é bom. Manu, batidão. E amiga Evelyn Vieira, lá de Barcarena. Tá com o Robertinho e Batista, Xoxô da Pesada, tá na área. Esse nome mundial, paguei. Max Júnior e a nossa família mistura. Obrigada. Bora, mistura! Me tranquei em casa até passar. Parceiro Romeu, Lohan, Chutão, estou na área. Rock doido, meu irmão. Mas você me visita toda noite. E traz presentes que agora me confundem. Faz o mundo girar, faz apaixonar. Vou te amar sem medo. Medo de errar. Oh. Um mais um nem sempre é dois. Matemática do amor sem medo. Essa quando toca no tuxau, meu irmão, eu vou te contar. Tamires Messia, o Luciano Queiroz, Guido Ladinho, Salamani, alô Carolzinha, Cremosete. Ai, ai, ai. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Fiz um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não... Mais tarde tem tuxau em Barcarena, no Centro Cultural. E aí eu dizendo... Portaria liberada, a festa toda. Vai morar daqui. Vai rolar o bingo das quadrilhas lá, viu, gente? Você bagulho, a fortuna confirmando presença. Vamos lá! Vai começar 4 da tarde. 8 horas, a galera já tá comemorando. Remo, Paysandu, o bagulho já tá doido com o Gordinho e Maurila. Alô, Pessicismo! Vou aguardar vocês por lá, viu? Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te... DJ Anderson! O Gordinho no 18. Eu dizendo a todos da mil maravilhas. Vai morar! O parceiro Alan KDC pra ali só na manhã, não! Longe vai! Meu amigo Rangel da Nike, Rangel! Vou a volta por cima, sou melhor que você. DJ Anderson. Está difícil de entender. Fala cara de desenho, meu irmão. Brigas com o meu coração. és minha paixão. O parceiro Ney da Bad Boy. E a Lupiratina, Lulu. E um trem. Beijo pra você, do Gordinho. Obrigado, viu? Um que está presente quando te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei. Fala, Leandro Joy, pra cima, Leandro. Nas mãos. Amiga Andrezinho aqui na frente, apagação detonando. Quero algo ser. É nóis, Andrezinho. Nas... Tá ligado que é nóis. Sei. De tentar te mudar. Canta aí, ó. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Um super abraço, parceira Amanda! Tá de Salinópolis! Curtindo hoje a social no Gordinho com a família Gaspar. Obrigado, Amanda! Um beijo carinhoso pra você, Mandinha! Bora, boy. Como é que é? Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Olha só nossa família Lacoste, Mularim de Mamona Lacoste. De me ligar, eu... Toda a equipe dos Penetras aqui na frente com a gente, bora Penetras! Minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo. Nossos pecíssimos, sempre com a gente, né, Gordinho? Quero curtir hoje a social do Gordinho no 18. Só quem é sincero vai cantar aí! E o quê? Se soubesse eu tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te pedi. Nossos anjinhos da barra, as suas seguidoras! Tá chegando o aniversário deles, é isso? Com a gravação do DVD. Aniversário do considerado também. No fundo sempre fomos bons amantes. Vai virando tudo aí, considerado! Pra cima, Bonino! A galera já conhece aqui, Erivaldo! A galera já conhece! Já conhece, já conhece! Vai, vai, vai! Alô, Pepeca, mano! Um doce em novembro foi quando eu te conheci assim. Meu irmão! Um herói de cinema disposto a lutar por mim. Parceiro Ney! Jasmine, da Beijo Boy Baladei! Não consigo. Um abraço do Ivaldo Lopes, Marinho! E você não está. O nosso Penetras estão na área, meu irmão! Leio e leio mensagens antigas de celular. Parceiro Andrezinho, Jean Ramon, Lucas Wellington, JP, o prefeito Batman, o Arley, Lívia, Caroline, Ivaneide, o Elton, Fabrício, Luciclei, Cauã, Adriane, Malu. Bora, equipe Pagação. Mas perdoe, não sei mais o que fazer sem você aqui. E os nossos predadores, meu irmão! Se eu errei, te peço perdão. Parceiro Rafa, boa Rafa! Vacilo, eu te perdi. O assessor do Renato Gal, meu irmão. Dia. Perdoe, yeah. Bora Paulinho, bora Lohan. Perdoe, yeah. Perdoe. Amor não inventou palavras. Parceiro Zé Inglês, o Guajinho, Marino! Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Parceiro Jefinho Bahia! Formar. Olha os penetras aí! No céu! Bora, Topete! Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. Vem, parceiro Rafinha aí na fortuna aqui do ladinho. O meu parceiro Titito da tropa da Aristides. Fernando Castro, esse cara velha guarda também. Nosso amor. Galera de Parque Arena por ali. Deus. O Bruno Atolice. Quem sabe canta? Porque falamos sozinho na rua. Me chama louco. Meu irmão, pelo amor de Deus. Contamos estrelas no céu. Me chama louco. É só o parceiro Rafael por aí também. No coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos, porque contamos. Olha, parceiro Sérgio aí do SS Lanche. Obrigado, Sérgio. Forte abraço pra você. Porque tá meu parceiro Leleco, por ali de boa. Rogério Bindegu, Michel, Dudu. Alô, Cícero. Segura aí. Alô, Félix. Alô, Patifarrista. Bora, meu parceiro, seu Cris. Suzy Vado, velho agora. Bora, Cícero, pra cima, maninho, vamos lá. As seus olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, ficou comigo, chegou ao fim. Rafael da Nuclear, velha guarda. Galera Vila dos Cabanos, meu amigo Romeu, por ali de boa. Bora, Romeu. Você não cuidou de mim, não vai mais me usar. Você não vai mudar, é melhor a... O Romeu dela está na área, meu irmão. Doe seu amor para um outro amor. Eu vou correr. Olá, Paulinho. Te voltar a sorrir. Jogar no lixo tudo que passou. Parceiro colombiano, tá o Bruninho, super cafezal, galera de Barcarena, meu parceiro Bruno também nos cabeceiros, Alain, Muralim de Boa, Ingrid Barbosa, meu irmão lá de Belém do Pará, DJ Nando, do estúdio, já confirmando a presença do Olivaldo Lopes, no aniversário da Ingrid Barbosa, meu irmão. Fecha os olhos, ouça o que eu digo. Parceiro Rafael, Burari, Maravel. Chegou ao fim. Kevin de Vanejo, por aqui, o Eldo na apagação. Olha, rapaz. Alisson, gostei de ver aí todos uniformizados aí. Apagação, agora tá filé, viu? Andrezinho, tamo junto. Você não cuidou de mim. DJ Anderson, o gordinho no 18. É pressão. Encostar com a pepeca. Não nos conhecemos mais. Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais. O que tava dando certo agora deu errado. Não é que eu queira reviver. Não. E olha, tá chegando aí a social, o cabaré do Lopes. Te segura. A gente falava de amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E já tá fechado o camarote dos predadores. Dois estranhos perdidos tão perto e distantes do amor. Bora, pera atrás. E a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos. Família Bahia, Guaziz. Nossos veredos, bora, Topete. Hoje somos só metade chegando. Meu amigo Ari Promonte, tá por aqui, Solamânia. Hoje somos. Ari Promonte é o promotor oficial do Gordinho no 18, viu, Ari? Sexta-feira já é nós por aqui. Hoje somos só metade. Chegamos em lugar nenhum. Hoje somos só metade. Amigo Anderson, um abraço pra você, o Vevé aí da GDR. Manda Sanjinhos da Farra. Aí, Luan, Daniel, segura. Alô, Marcelo. É. Olha o Rodrigo aí, só na manha. Tudo é. A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô. Chapa na mídia, homem do beijo, meu irmão. Enquanto... Homem é forte até em Abaitetuba. E todo esse caminho eu sei de igual. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. E a nossa família mistura aqui na frente, detonando. Ei, Max Júnior. E o que dói em mim doer. Alô, penetras. Ei, bora, né? Se liga aí. Ei, deixa. Andrei da Nike, Andrei. Ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Meu amigo Marcelo, ela e os sinceros. Bora, Ney. Vai deixando a gente pra outra hora. Bem cremoso. Quando se pergunta já passou. Quando olhar pra trás já foi embora. Meu parceiro Suzy Valdo e a Sabrina por aqui, Solamônia. Alô, Suzy Valdo. 007. Banda 007. Te olhei você. Bora, Luan. E off de copos. Agora minha vida acredita. Nunca acreditei em amor à primeira vista. Até você aparecer no Nalianca. DJ Mauri, é você, o novo contratado aí, é você, dos predadores de perereca. Luna, assinou a carteira hoje. Bora, Mauri! Agora até tirei meu som. E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. Parceiro Giovanni do Palio Rebaixado tá na área. Acreditaria. Olha o Maurício Doutinho no sonho. Para agora. Fala, Luana Xavier, você também. Só eu e ela, quem diria. Paulinho, cadê o Matezinho? Chaceiro virou. Tava na madruga, outro Matezinho chegou assim, botou no zap zap. Cadê o pessoal do turno do banheiro, será? Olha a minha barba. Até você aparecer do Nalianca. Meu amigo Wellington Amaral aqui do Latinho, sua mãe, meu amigo Wellington. É você. Super abraço pra você. E a amiga Adriana e Malu também, ela, Adriana. E aqui do carro agora até tirei meu som. E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria. Parceiro Rogério, vida louca, os anjinhos da farra. Família. É patrão Beth, tá na área, Beth. Ela com o patrão Ari. E quem me viu, se visse hoje, não acredito. Não tô mais liso, Ari pro monte chegou. Agora é só sorveteria. Só eu e ela, quem diria que o cachaceiro virou. Romeu. Parceiro Ney da Bad Boy, a Lulu. Pega meu violão, um copo de cerveja, um uísque e um cigarro. Suzy Valdo e a sua Sabrina. Eu não tô nada bem. Bora, cara de desenho, bora. Mas beijando tudo em... Olha o bezê da fortuna, olha o bezê. Rock doido. Não sei porquê. As tops, a minha amiga Diana aqui na frente. Morando. Amigo Ney, sincero, super abraço pra você, viu, Ney? Esse cara aqui não perde nenhuma do gordinho. Gente, esperando com que... Olha, o André tá me devendo, viu? Ney, de novo quebrei. Tomei top, é? Vez tomei um porre. Tomei com top. Mais uma vez o meu coração deu PT. A culpa é sua. Bora, meu parceiro Luan. No meio. Luan, da King of Copos. Tudo eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava. E agora fala que droga de amor é esse que sentia. Ontem eu era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Vamos lá, gordinho. Vamos lá, gordinho. É no 18. DJ Anderson. Quem tá solteiro, meu grito? Você partiu meu coração. E aí? Mas meu amor não tem problema. Bora se ligando, vai. Agora vai sobrar então. E o quê? E o quê? Que? Ai. Um pedacinho pra cada esquema. Você partiu meu coração. Ai, meu coração, mas meu amor. Meu parceiro Renato, da Três Goiaba. Toda a galera por ali de boa, galera de Barca Arena. Agora vai. Abraço pra você, viu, Maninho? O cara Bel já aí, os galera da pedreira aí, ó. Pra cada esquema. Alô, Val Rebelde. Um pedacinho. E a amiga Pri Paixão tá aí, tá? Dinheiro que dirá. Alô, Pri! Você vacilou primeiro nosso caso. abraço. Tô parceiro Gordinho no Diabino do Conde, tá na área também, meu Gordinho. Parceiro, quando passa eu sou terror. Tô na vida de solteiro, preparado pro gato. Você partiu meu coração. Rapaz, até eu entrei na equipe dos predadores agora, viu? Amor, não tem problema, não, não. Bora, Paulinho. Que agora vai. Ô, Maurizinho. Então, o que, safadão? O que? Pedacinho pra cada esquema. É nóis, pegou. Pedacinho. Joga pra cima. Quem solteiro hoje é? Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima aí. Quem nunca traiu na vida dá um grito. Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cineminha, meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, ou não deu certo não, é melhor mexer com o fígado do que com o coração. Bola, Leandro da Joy! Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Solteiro de novo, meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Eu tô solteiro de novo, meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo, meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo. Sim, coisa linda! Meu amigo Ramon Royal Black, Black Solamani Ramon. O homem é forte, meu irmão. Você é namorado. Alô! DJ Anderson considerado! Balança! Sacode! Estremece, gordinho! Bora pra cima! Baby, eu só quero amor de eu. Muito chão. Era um amor, tava tão bom, mas se acabou. Olha só, Piteba, para Renatinho, pra cima, Maninho. E hoje não sei o que fazer. Muitos comentários que surgiram de você. E eu inocente. Só quem sabe canta aí, ó. Agora some, não sou mais menina que só me iludia com você. Novo Tuxaua, Guerreiro Titãs, DJ Daniel. Guerreiro Titãs, amor fiel. Novo Tuxaua com o DJ Daniel. Um abraço, Elielson Veloso, Juju, José dos Penetas de Abaeté na área. Um abraço pra vocês do ano, obrigado, viu? Ouvir tua voz pela manhã, quando a luz do sol aparece, nela seu rosto reflete. Você é mais que uma linda mulher. Olha a minha família Fortuna aqui do ladinho, meu irmão. Eu sonhei, nunca deixa de te amar. Como é que é, Anderson? Nunca mais. Olha o bebê. Nunca de ficar só. Ivanete de Pagação, olha Ivanete de Balaia, é tão gostoso te amar. Dona do meu coração. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Você é meu coração. Todo seu é meu coração. Faz parte do rock doido, Elton. Todo seu é meu coração. Todo seu é, todo, todo seu é. Banda Os Brothers, a maior referência. Um abraço, tio Chico, tá na área. Alô, tio Chico. Ele e o seu Creyson, tá na área, meu irmão. Se um dia eu chorar na madrugada, é porque estou pensando em nosso amor. Todos os dias, quando acordo, eu te abraço. 007. Não está sendo fácil. Dali, DJ Anderson. Chorar quando vejo nossas fotos no meu celular. Não é fácil apagar as lembranças. É porque o Arino trouxe a mesa da Nike hoje. Quando desliga agora, preciso ouvir sua voz. Estou só, vem me ver. Tô sofrendo, querendo seus beijos. Só depende de você, não depende de mim. Te perdoo, porque eu te amo e não vivo sem você. Já tá chegando a social aí da equipe Shoptel, viu, gente? Já confirmando com o Anderson, considerando a social da Shoptel. Solta aí, vamos definir a data e o local, tá bom? Olha os pesticismos aqui do ladinho. Eu te amo, eu não vivo sem você. Banda Zero. Socão, Juninho, Checa, Vitão, os penetra de Abaité na área. Bora, topete pra cima, Maninho. Duas paixões me dividem. Bora, Alisson. Ou é por dinheiro. Anderson com a GDR, o Braguinho Brasil. O que faz? Jorginho da Farm, meu amigo Daniel, Bora, Alisson, Alimão, Luan. É. E as seguidoras aí, Rodrigo? Se eu esconder, não dá nada. Agora! Se escolher a mão. Bora, Marcela, bora, Marcela, bora, Marcela, bora. Outro... Bagulho doido, meu. Se escolher dinheiro, eu vou chorar. Por ouvir você, pra me abraçar. Se escolher amor, eu vou perder o luxo que outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar. Por ouvir você, pra me abraçar. E a nossa comitiva de Barcareira, meu irmão, chegando junto hoje. Pra curtir associado, gordinho do 18. Tá chegando o aniversário da GDR. Vai ser sucesso. Anderson considerado. Parceiro Japa na minha, Gênio Pequeno Cássio. Sou do apoio junto com a gente. Bora, Marinho! Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar o que. Dia 10 de junho, aniversário do Ari Promoter, te segura, viu? Já que hoje na social do Gordinho veio um ônibus lotado de Barcareira, Ari falou, Anderson, vou mandar dois ônibus de graça pra galera vir de Barcareira pro terraço. Ai, que é forte. Vou insistir. Bora, apagação. Posso viver assim. Toda noite eu choro em minha cama. Também faz muito frio. Ivanete, manda um abraço pra França aí, a primeiríssima lá, Ivanete. Tudo que eu sinto por você, o DJ Alessandro Duarte. Dia 3 de junho, a volta da equipe Bagação no Casarão da Saudade. Forte. É o tu chama de volta em Abaité, viu? Te seguro. Uma direção e a equipe para o vermelho, vou amar você. Ela está de volta mais uma vez. E bora, bora, bora, na Bacante, na Bacante. É. Bora, colombiano, bora, Bruninho! Nossa super cafezão, meu irmão! Parceiro Gleison! Só atenção, garçom, trazer um balde aqui! O Elson, junto com a GDR! Tristeza bate em mim, como noite! Fala, Leandro Joy! Mensagem no celular! Pedindo pra atender, mas acho que é melhor. Parceiro Ney da Beijo Boy. Bora, Lucas. Meu Deus. E apagação tá na área, meu irmão. Morro de saudade. Quem sabe canta aí, ó. E você responde. Como eu acho que sou. Se me contar. nossos pecizíssimos. Bora abrir e pagação, maneirão. Pra cima, vai. Chegando o aniversário dos Penetras, já vai ter tubo em julho na praia de Beja, meu menino. Que saudade de você. Bora, Penetras. Que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu carinho. Nossos anjinhos da farra e suas seguidoras. Tira tua voz. Um dos aniversários mais comentados, já vai ter tuba, meu irmão. Te despir fazer amor. É só avisando aí que a nossa direção vai avisar que não pode ficar em cima da mesa, tá bom? A gente pede compreensão de todos. E valeu! Bora, os filhos da fora, como é que é? Fico relembrando. E as anjinhas e as seguidoras. Se pudesse voltar o passado, eu não te deixaria. E eu estaria tão feliz tendo você em minha vida. Fala assim, Jafá! Você me quis assim, não ligou pra mim. Tudo bem, já passou, já tenho novo. Equipe Pagação. Parceiro Félix, fala Michel! Cícero! O Leleco por aí, Sonamone, Rogério Bindegô! E Félix! Segura os pés e cícero, mas tá de bacareira, meu irmão! Bora, Cícero! Fato farrista, você com a belíssima com aquele uísque na manha, do lado do índio, mas tá. Só parceiro Bruno, nossos capetes da Nike, Marinho, Leandro Kardec, galera de Barcarena, meu irmão, bola Leandro, Nike, Super Nike. Olha, Leleco é nós, pô. E aí, Leleco? Vamos lá. JP da Apagação. Gosta do machoxota, quem gosta do machoxota, joga pra cima e pra cima, alocação, ligeirinho, trazer baldes aqui do ladinho com os pés em cima, falou ligeirinho, é mais ou menos assim, parceiro Liana, nossos amigos da curtição, bora Liana, parceiro Renato do Bonde. Quer vida só, quer. Presta sua atenção, garçom ligeirinho. Quer. Aqui do lado, viu? Quer vida embargo, ou então de popopô. Não interessa, eu vou ter bicicleta. A equipe. Pra ser balde, viu? Pesada. Se eu sou solteiro, gosto de uma xoxotinha. Olha o Emerson e a GDR. Se eu sou solteiro, gosto de uma xoxotinha. Eu gosto de pegar uma xoxotinha, xoxotinha, xoxotinha. Meu parceiro Wagner do Marajó, bora Mateuzinho! Bora Wagner! Bora que é rock doido, eu sou o céu do gordinho! Produções e mixagens, trio do René. DJ Jairo, DJ Jean, DJ Sapete. Bora Brurinho, bora colombiano! A filha louquinha e Andressa Letícia Rui. Eu preciso de você, ouvir a sua voz e me deixar tão sozinha aqui. Coração absorveu tudo. Atenção, garçom ligeirinho. Vou aparecer aqui, trazer dois baldes pro promoter Ari. Alô, ligeirinho. Produções e mensagens. Trio do Remix. DJ Anderson, o gordinho. DJ Anderson, o gordinho no 18.